O que eu rima volta contra mim num plenário. Mais um oculto, uma moço ira aqui em cada bairro. Teu gaeco finge que grampeia ligação pra ter como resultado 10 no rapecão. Vivo entre os órfãos da polícia, os órfãos do crack, os órfãos do álcool, os órfãos do cárcere. Não esqueci do futuro promissor destroçado que eu já aluga fuzil de precisão pra mega assalto. Sei que a mudança vem quando tivermos no caderno o julgamento dos perpetuadores do nosso inferno. Eles fizeram troféu ser nosso roubo nos jornais, com status de quadrilha de profissionais. Ser normal, se conhecer vários sentenciados, nenhum diplomado e ter 10 manos enterrados. Enfinado no anistia, o PM assassino que te raptou e desmembrou no sítio que fez sua mãe pedir investigação. Ajoelhado enquanto a fauna cadavérica te reduzia a ossada pra mim. Não passou batido, os homens sem solução que o MP arquiva como guerra de facção. Pra mim a Taurus tem que indenizar a família de luto pelas tatuas de pobres feitas por seus produtos. No meu raciocínio, perdoar só é divino quando sua gente não é massacrada por grupos de extermínio. Perdoar nunca, esquecer jamais, devemos isso pras vítimas dos massacres sociais. Perdoar nunca, esquecer jamais, só assim reina paz no vale dos funerais. Perdoar nunca, esquecer jamais, devemos isso pras vítimas dos massacres sociais. Perdoar nunca, esquecer jamais, só assim reina paz no vale dos funerais. Esqueça as vítimas de Nova Iguaçu queimados, dos baleias segurando fradeira, macaco hidráulico dos corpos da Vila Vinta em Barueri e Osasco, Messejana, Fazenda, Santa Lúcia, São Gonçalo. Não esqueça os óbitos coletivos de presidiário que sobe um por dia sob custódia do Estado. Pra opinião pública o cortejo tem aceitação, seu CEP do falecido indica bolsão de exclusão. Se comova com os finados do teatro Bataclan, com sacrificados pelo Talibã, Boko Haram. Mas também põe a sinal de luto no seu perfil pela destruição em massa na nossa Chernobyl. Fim do politicamente correto pra direito, é não punir gambé que legalmente carrega escopeta pra depois no YouTube montar canal, falar pro filho matei seu pai porque era marginal. Normal pra pátria, líder na ONU em queixas anuais por graves violações de garantias fundamentais. Luto por direito à velhice, falecer de doença, de não ser o número frio no gráfico da violência. Queria morar no Afeganistão em conflito, 40 mil velórios por ano. Pra nós é armistício, conceder pra genocida absolvição é perdoar SS no campo de concentração. Perdoar nunca, esquecer jamais, devemos isso pras vítimas dos massacres sociais. Perdoar nunca, esquecer jamais, só assim reina paz no vale dos funerais. Perdoar nunca, esquecer jamais, devemos isso pras vítimas dos massacres sociais. Perdoar nunca, esquecer jamais, só assim reina paz no vale dos funerais. O Instituto de Segurança Pública omite 9 de 10 que sucumbiram em meias súplicas, que por trás da mentirosa guerra ao tráfico, eliminação sistemática de indesejados. Droga só tem concordância com pacificação quando se introduz na frase a legalização. Quando se espelha no Uruguai, Portugal, Jamaica, no México, Holanda, Camboja, Croácia, aliás, Oregon, Califórnia, Colorado, liberta e tira antecedentes de condenados por tráfico. Sistema me queria perito e achar lugar deserto pra ocultar cadáver de desafeto. Ou sendo mais um cantor sem compromisso do Brasil, comprando curtida no Instagram e 100 milhões de views. Eu prefiro ser só mais um que me ignora que no país morrem 7 pessoas por hora, que o processo de eugenia nos nossos bairros em Paris teria o título de atentado. O atirador de Las Vegas precisaria fazer seu ato 3 vezes pra ter nossa cifra de um dia. A diferença de hoje pro holocausto é que agora os caminhões de corpos são fechados. Quero a paz, mas o lema no vale dos funerais tem que ser perdoar nunca, esquecer jamais. Perdoar nunca, esquecer jamais, devemos isso pras vítimas dos massacres sociais. Perdoar nunca, esquecer jamais, só assim reina paz no vale dos funerais. Perdoar nunca, esquecer jamais, devemos isso pras vítimas dos massacres sociais. Perdoar nunca, esquecer jamais, só assim reina paz no vale dos funerais.